9-1, Lima, Mateno 0. Lima, Mateno 0. Chanel 625, fala 3-0, direito no 221. Direito 221, Chanel 625, obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, bom dia, Chanel 625, Chanel 625, bom dia, táxi lento, retaguarda do Gol. Via Alfa, o portão previsto ao 9 está ocupado, aguardando liberação ou recolocação da infra-erro. Ah, ok, está chamada a OTC4, saída lá da tráfego de energia, só vai verificar o ataque dentro de chamada 2 aqui. Salvador, bom dia, 3547, atualização de voo 380 para Brasil. Gan 3597, nível 360 já autorizado, copio ou aguarda a condenação? Copio 363597. Gan 3597, autorizado Brasília 360, roda conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, arbor, transição elefa. Transponder 5517, controle em 1208. Utilizando 360 para Brasília, decola da 10, curva à direita, saída arbora, transição elétrica, intercepta para 1107. Transponder 5517, controle 1208, 3597. Correto, 3597, confirma o gate. Estamos no 4. Ciente, chame pronto para chegar em funcionamento. Camarão, abre. Chanel 6225, solo. 6225, na sua escuta, prossiga. Agora via aquilo, parte 3, reporte para ingressar no principal. Aquilo, parte 3, reporte para ingresso no principal, Chanel 6225. Salvador, 03171, posição 10, sem estacionamento. Tá, 3171 no aguarde, número 2 do setor. Direto 90 para cidade. 9040, tráfego referido era um Airbus da TAM, já solicitou pushback, porém não tem possibilidade de realizar no setor com o outro que já puxa. Aguarde antes da Juliette. Guarda. Salvador, bom dia, o TAM 3153, atualização Galeão. 3153, da Aulia de Lume, aguardando cópia, formação EPS. Formação EPS, assim, é, qual que é a saída, senhor? Da Aulia de Lume. Obrigado. 6225, agora táxi normal, via pátio 1, no portão 9, aeronave da Gol que puxa no 9, está deixando a entrada livre para o seu parqueamento, 6225. Ok, então está acelerando, portão 9, 6225, obrigado. Pegou 9831, pronto para o início do táxi, com o meu amigo 7027, 3 horas e 30, zero natal. Autorizando o táxi do Gol 9831, observando a aeronave de aviança para parquear no meu contexto do Mineirão. Esperando que a cidade principal em São Luís do Espera, reporta pronto para decolagem no ajuste agora, 1013. Pode vir que dá. Segue a pátio 20 a 1013, bom 23. São 3171 no solo. Após o início do táxi do Boeing da Gol, está agora autorizado para o pushback no DAN e chame o táxi. do 10 livre, tem um Boeing da Gol que já aguarda mais de 5 minutos para parquear nessa posição. Afirmativo, vai deixar livre o 10. Obrigado. Gol 9040, táxi Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 9040. Decolagem, vento 320 graus, com 5 nós, corrigindo com 3 nós. 3 decolagem, gol 9. Pistão a 0, primeira curva à direita, da Leda, Irume, 5523 no transponder, controle em 1935. Corrige, controle em 1208. Cidade do Rio, nível 360, Dael Leda Irume, rota do colo de voo, pista 10, curva direita. É, controle é 120.8, transponder 5523, o TAM 3, tomo 5. Correto, chame pronto, gate 11. Pode chamar. Solo TAM 3507, pronto para temperamento no 4. 3507, ciente. Já coordenando com a equipe solo após a passagem das arbustos da companhia vindo do 10 para o ponto de espera autorizado. Após a passagem das arbustos da companhia vindo do 10, autorizando o suspeito acionamento do solo a 0 na 3171227 a bordo, 3 horas e 40, hotel da Galeão. 3171, táxi autorizado, até o ponto de espera via Pátio Índia, no ponto de espera torre 1895, registrado 1013, bom voo. Autorizado, Pátio Índia, ponto de espera 1895, bom dia, até 3171. Azul 4040, pronto, pode? Boa 4040 autorizado com fins, nível 360, rota conforme o plano, pistão na 0, primeira curva à direita, arbor, transição elefa, 5522 no transponder, controle em 120, decimal 8. Responde 5522. Correto, chame pronto, parte 35 Lima. Chegou 9045, chamou o solo. Foi 9040, estava sem balizadora, a moça chegou aqui agora, mas o balizamento não está funcionando, ela não tem as maquetinhas para chamar a gente. 3171 no Bom Dia, Linha mantém piscina zero. Sim, mantém, tá 3171 no Bom Dia. Estamos no 211, o celular? Afirmo, 211. É. Então, bom dia, vou na 093. Lembrando aqui. Decolagem, o vento, calma. 2 horas de decolagem, da 3171. Direita, via Índia, não posso esperar a torre 1895, corrijo. 1895, afirmo. 1895, ajustado 1013, bom voo. 1395, operador 90, 103597, contra mais. Ano 71 da Tanda, Colombo 49, 120, decimal 8, com controle, bom voo. 120.8, a 3171, bom dia. Atenção, foi o erro da Infraero que tinha me informado que o azul 4040 estava no pátio 3, ok? Ele foi autorizado a puxar porque eu achei que ele estava no pátio 3, ou seja, não interferiria no seu parqueamento. Por gentileza, mantenha a posição. Não, tudo bem, sem problema, a gente vai manter a posição aqui. Direita, Índia, como espera, 2.5, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 4.0, 093 é o portão 4. E o portão 4 é o Gol 909. No 7, livre a linha, decola na pista no 0, vento calmo. A linha decola na 1-0, vento calmo, no 35 no 7. Zero, quatro, zero. Bom dia, linha, mantendo zero. Alinho, mantendo, são 1-0, 4-0. Bom dia, são 3-8-9-0, 6-2-X para 4. São 3-8-9-0, bom dia, informação eco. Recife 3-3-0 autorizado, rota conforme o plano. Pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida pouca, transição Aru. 5537 no transponder, controle em 120.8. 330 autorizado, controle no plano, decola da 10 curva esquerda na Pucaru. 5537 no transponder, 08 ao controle 3890. Atchando pronto, 3890. Camara. 040, livre decolagem 10, versão. Está iniciando 40, 40. Zero, decolou 58, chama o controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. O 9045 autorizado Recife, nível 390, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à esquerda, subida Pucca, transição Aru, transponder 5536, controle em 120.8. Autorizado Recife, 390, conforme o zero, esquerda, Pucca, Aru, 5536208, gol 9045. Correto, sendo pronto, puxa acionamento 9045. 45. Alô, Salvador, o TAM 3153 está no Finger 11, para o puxa acionamento. TAM 3153 autorizado, chama o táxi. Acionando o táxi, TAM 3153. Azul 4201 autorizado. Campinas 320, rota conforme o plano, pista na zero, primeira curva à direita, da El Leda Motiva, 5547 transponder, controle em 1208. Quando 201 no chame pronto. Dois, bom dia, Eco, confere. Porto Seguro nível 180, copia? Prossiga. Porto Seguro autorizado nível 180, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita. É, subida coral, 0277 transponder, controle 1208. 180, Porto Seguro, conforme o plano, decola pistão na zero, direita, subida coral. Aciona 0277, controle 1208, é o 9792. Correto, 9792, confirme que está no parte 3, é um ATR? Parte 3 é o ATR. Sente, chame pronto para o estacionamento. Sente. Tan 3153, PLPG 158, Ribeirão Preto, autonomia de 4 horas. 153, táxi autorizado via PAD Índia no ponto de espera 1895, 613, bom voo. 613, ponto de espera 18, quanto, senhor? 295. 295. Salvador, Gol 9045, estamos na PAC 32 Lima, pushback acionar. Coordena aqui de Paulo, chama táxi 9045. Coordena, chama táxi 9045. Salvador, bom dia, o TAM 3213. 3153, ponto de espera, pronto. 3153, livre linha e decolagem, pistão 0, vento variável de 2 nós. Além da cola, pistão 0, TAM 3153. Alô Salvador, muito bom dia, o Oceania 6225, sente da Eco, autorização, se for possível, para Brasília, eu tenho aqui no 13-0. Oceania 6225, autorizado Brasília, 13... Eu tenho 38, copia? Afirma. Autorizado Brasília, 380, aperto Lula 7, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída arbor, eleva 1-1-9, cogino 1-2-0-8, controle, transformer 5565. Autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, primeira curva direita, Arbor Alefa. 120, decimal 8, controle, 5565, transponder, Pochanel, 622. Protegimento correto, chão push. Assim eu falei, 6225, obrigado. Paulo, bom dia, o TAM 3290. Prossiga. Tem contato com alguém que trabalha na Embraer para tirar o vídeo? Posso solicitar. Obrigado. Tá pronto então? Assim que retirar a gente tá pronto. Sim, escolheram uma equipe de solo assim que o Boeing da Gol passar a retaguarda, puxa o deck autorizado, chama a táxi, vou solicitar. Obrigado. A Gol 1 na 9663 da Eco. Confirmando Gol 963? Permaneceu. Galeão, 1 minuto, cópia. Salvador, Gol 9045, táxi, TOB 151, 151, 3 horas e 30, Natal. 9045, prossegue táxi 3, parte principal Índia, ponto de espera da 90, chama 11895, que negar 1093. Autorizado táxi, a parte 3 em frente, Índia, ponto de espera 10895, 013, 9045, Montevideo. Três Galeão 360, autorizada pelo 9087. Decolada 10, curva direita, Dael, Luleda, Irumi. 1208, acionando 5557. Quartos 360, está autorizada para Galeão, levando a pista 10, para a curva direita, Dael, Luleda, Irumi. Intercepta pelo 9857. Controle 2.80, transponder 5557, o gol 1963. Qual controle? 120.8. Afirmativo, controle 20.8. Estacionamento correto, John Push. Chamamento. Autorizado, Brasília 360, Perusulum no 7, decola do 10, primeira curva direita, Arbora Elefa, 1935, corrigindo 1208, aciona 5563. Frente, Gol 9865, autorizado Brasília, nível 360, Perusulum no 7, Arbora Elefa, decolando da 10, 208, 5563, Gol 1865, São 6. O solo tá 3890, vai iniciar o posto na 2. E decola ao 90, voo 9045. Para Equador, bom dia. Gol 1096 no gate 4, autorização com fins. 1093 com fins autorizados, nível 360, Upper Zulu 21. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída, arbor, transição, elefa. Controle, 119, corrigindo 120, decimal 8. Transponder, 5560. 45, decolada, zona 8, chama controle, 1208, bom voo. 608, 9045, bom serviço. 8, contra de Salvador e transponder, 5560, pro voo 9093. 5560. Para o Dante 38901176 a bordo, 330 Antena Natal. 1753030 Natal, transmissão 90, autorizado táxi direita via Índia, ponto que espera da 90, chama 111895, que negar 1013. Ok, via Índia 1895 é 176 o POB, tá? 176, gente. Tráfego Salvador, cordial, bom dia, é o Azul 273, ciente da Foxtrot, autorização para a vitória da conquista, terminal de cargas para Azul 2783, autorizado, vitória da conquista, nível 160, direto elefa, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída arbora, elefa, 1-2-0, decimal 8, aciona 5-5-5-5. Azul 201, autorizado no 01, chama táxi. 783, vitória da conquista, nível 160, decola da 10, curva direita, arbora, elefa, 1208, decolagem, 5555 no transporte. Azul 273. Azul 273, planejamento correto, chama push. Chama push, 273. Azul 4201, push back autorizado, chama táxi. Está iniciando Azul 4201. 4, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. 3890. Para o táxi, o azul 4201 com 125 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 40. 125? Afirmo. Autorizado táxi 4201 na direita via Índia, ponto de espera da 01 no 1895, Kenegal no 0 no 3. Direita Índia, ponto de espera da 10 torre 1895, azul 4201 na estrada 2003. Alfa Juliette Romeu, livre acionário, ponto táxi. Torre Salvador Azul 4201, no próximo ponto de espera da 10 pronto. 4201, no livre linha e decolado, 10 versão. Alinha decola 10 Azul 4201. Papai Romeu Alfa, Juliette Romeu, Recife, pronto, cópia. Autorizado Recife 090, Golf 677. Decola da pista 17, primeira curva esquerda, saída Conde. Controle 120, decimal 80. Aciona 5544. Positivo Recife 090, Golf 677. Decola da pista 7, esquerda, saída Conde. 120, decimal 8, é o controle. 544 é o transporte de Alfa Juliette Romeu, acionado pronto para o parque. Tátil PLB. 611, informação Epsilon 360360 para o Galeão. Oxalé 6211, autorizado Galeão, nível 360, pelo número 857. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Controle 119, decimal, corrigindo 1208, aciona 5551. 20, decimal 8, bom. 208, azul 401. 7, decolando para 10, curva direita, Dael, Leda, Iru, 208, 55, 51, posição 6211, posição 5. 6211, confirma nível? 360. Correto, chamou push. Confirma, chamou push? É o gol 1093. 1093, portão 4 autorizado, chama ataque. Autorizado, chama de técnico 09495.